Recebo aqui no nosso estúdio nesta manhã o Mohamed Yunis, ele que é presidente do Rotary Clube de Foz do Iguaçu, M-Boici. Bom dia. Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui para falar aí de um evento que é bastante saboroso. Podemos defini-lo assim. Hoje vocês estarão oferecendo aqui para a população de Foz do Iguaçu uma refeição com um prato típico paranaense? Isso mesmo. É o barreado. Barreado, que é um prato saboroso e difícil de encontrar aqui na nossa região, até pelo preparo, né? É um preparo bastante complexo, bastante demorado, né? É verdade, ele precisa de 2 dias de preparo. Para temperar carne. E ele fica, o processo de cozimento dele é de quase 24 horas, né? Isso. Então é bem trabalhoso. Isso estará à disposição hoje aqui dos moradores de Foz do Iguaçu, só que com uma diferença. Vocês estarão oferecendo marmitas, né, para levar, né? A pessoa compra o ticket, né, e ele vai lá no dia 18, ele só vai retirar. Ah, não é hoje, é no próximo? É no próximo sábado. Ah, tá, apenas vamos confundir com relação a isso, é dia 18, próximo sábado. Para retirar no local que vai ser na Casa da Amizade aqui no centro, né? Isso mesmo, na Casa da Amizade. Casa da Amizade, que fica na Avenida Brasil, aqui no centro de Foz do Iguaçu. Vamos lá, falar um pouquinho do cardápio. Barreado é o quê? É o prato principal ali com a carne, aí vai ter acompanhamentos também, né? Vai ter acompanhamentos. Então é uma marmita completa só com o barreado e mais uma marmita que acompanha, que vai ter o arroz, a banana, a farinha que se come com o barreado. São os acompanhamentos tradicionais desse prato aqui paranaense. R$30 por pessoa vai ser o valor. Vocês vão usar aí esse recurso, né, que vocês vão arrecadar para quais finalidades? Como é que vai ser empregado? Na verdade, esse evento a gente está organizando para captar recursos para o nosso caixa de projeto. A gente acabou de entregar um projeto grande, que foi uma brinquedoteca lá no CEMEI Flor de Lis, na Vila C. Então, devido a isso, nós ficamos com poucos recursos, né, e organizamos esse evento. Para manter todos os projetos ali do Rotary Club em Boici, atualmente vocês estão com quantos projetos ali? Olha, nós temos o Banco de Colchões, temos o projeto Visão para o Futuro, que esse é um projeto bem interessante também. Nós atendemos crianças de 4 a 12 anos da rede municipal, onde nós recebemos, doamos desde a consulta, o exame, até o óculos pronto. Então a gente tem uma rua de recreação que nós fazemos. Acabamos de entregar a brinquedoteca. Bom, são vários projetos aí. E tudo isso, né, vamos frisar aqui, né, porque é assim que funciona os clubes de Rotary, com ação de voluntários, né, pessoas que estão ali para essa prestação de serviços, né? Exatamente, são todos voluntários. Portanto, várias ações aí que são realizadas, né, pelo Rotary Clube de Foz do Iguaçu, M-Boici, que atua também, né, em parceria com outros clubes aqui na cidade. Enfim, acontece sempre uma união em ações nesse sentido, né? Exatamente. Este mês, inclusive, todos os clubes de Foz estão trabalhando juntos para conscientização sobre a vacinação da poliomielite, né, e o sarampo. Então estamos vindo uma campanha bem forte esse mês. Vacinação contra a polio, que é inclusive uma das bandeiras, né, do Rotary no mundo inteiro, né, essa questão da erradicação da paralisia infantil. Inclusive eu vi que esse movimento aqui vai ser até estadual, né? Todos os Rotarys do estado unidos aí para fazer ações para não ter realmente casos dessa doença aqui no nosso estado. É verdade. Na verdade, essa campanha é a nível nacional. Todos os distritos de Rotary estão organizando uma campanha. Levantaram essa bandeira esse ano mais uma vez, mas estão vindo com bastante força. E é realmente muito importante aí, lembrando que a campanha de vacinação em si, né, você ouvinte aqui da XCI, a campanha começou no dia 6, então os postos de saúde aqui de Foz do Iguaçu, à exceção de alguns, né, que nós já trouxemos aqui durante a semana, estão com alguns problemas nas salas de vacinação, mas vai até o dia 31 de agosto, sábado que vem, dia 18, vai ser o dia D de vacinação, as crianças aí entre 1 ano e 5 anos, menos de 5 anos, né, devem se vacinar, mas aquelas que já tomaram vacina, têm ali a dose de reforço, enfim, fundamental, e é também uma das ações aí nas quais, né, o Rotary está engajado aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Eu queria até que você falasse um pouquinho do Banco de Colchões, né, que é um programa que já acontece há algum tempo e é bastante importante. Esses colchões são o quê? São aqueles colchões ortopédicos, colchões especiais? O que, que eles são? Esse é um colchão para pessoas que ficam acamadas por muito tempo. Então, para não ter a formação de escaras, né? Esse colchão é específico para esse tipo de pessoa. Então, a gente acaba doando esse colchão para alguma pessoa que eventualmente não tenha condição nos procura e a gente faz essa doação. E é até interessante a gente frisar isso, porque teve uma campanha de outdoor recente, inclusive, né, que foi feita aqui pelos clubes de Rotary em Foz do Iguaçu, cada um colocando ali qual que é o serviço que oferece. Né? Sim. No caso de vocês, então, é o banco de colchões que vocês têm, Rotary M Boissy, a questão dos óculos, né, que você citou aqui. Exatamente. Também. São serviços aí que a população, aquela pessoa que tem necessidade, pode procurar vocês? Como é que funciona? Pode procurar. Vai, tem, claro, tem uma ficha de cadastro que precisa atender os padrões do programa e, com tudo certo, é feita a doação. Padrões do programa que tem a ver com renda, a situação social também, né? Isso mesmo. Portanto, olha, fique atento aí. O Rotary Boissy tem uma página no Facebook, né, que a gente acompanha sempre aí com informações. Tem algum contato que a gente possa disponibilizar aí para a população também que esteja nos ouvindo agora? Até para saber mais sobre a questão do próprio barreado também nessa atividade. Pode ser o meu contato. Que é o 999777744. Né? Isso mesmo. Vou repetir o telefone aqui. É o 999777744. É facinho, porque tem bastante números ali repetidos, fácil. Né? O Mohamed Yunis, presidente, então, do Rotary Clube de Foz do Iguaçu, M Boissy. Pergunta que eu até te fiz fora do ar aqui. Pro barreado, tem convites à venda ainda, né? Tem convites à venda, sim. R$30 por pessoa, portanto, para retirar sábado que vem. E até vou fazer as minhas reservas aqui, porque realmente não dá para desperdiçar a oportunidade de saborear um barreado aqui na cidade. Mohamed, obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado a você.